Olá. Ministérios cristãos, eles são aprovados por quem, afinal? A gente sabe que, pensando biblicamente, quem aprova ou desaprova um ministério, em última instância, é Deus. É Deus que dá a sua aprovação ou não. Entretanto, existem as aprovações humanas e elas podem ser válidas ou não. Existem formas bíblicas corretas, de se aprovar um ministério. Isso é muito importante nós sabermos como avaliar, um ministério dentro de critérios bíblicos, de padrões bíblicos. E, claro, não sendo Deus, não somos Deus, mas podemos e devemos fazer as avaliações que estão dentro dos critérios das Escrituras. Bom, é isso que o apóstolo Paulo faz. Ele se submete aqui à avaliação dos Tessalonicenses, essa carta que a gente está estudando. Nós vimos na introdução e numa espécie de extensão dessa introdução, a alegria e a gratidão de Paulo pelos Tessalonicenses, pelos frutos, pela maneira como eles demonstravam ser verdadeiros cristãos, como isso vinha dando resultados em termos de pessoas ouvindo falar deles, da sua transformação de vida, como eles abandonaram os ídolos, como eles passaram a seguir e servir o Deus vivo. E agora ele vai falar um pouco dele mesmo, uma certa reivindicação aqui no bom sentido, do seu ministério. E você vai notar que Paulo ele fala num tom bastante afetivo, num tom bastante pessoal. Ele até usa as figuras aqui de uma mãe, de um pai, se relacionando com seus filhos, o que é muito interessante, né? Desmistifica um pouco a ideia daquele líder distante e tudo mais. Mas vamos lá então para a leitura. De 1 Tessalonicenses, agora a gente está já no capítulo 2 e nós vamos ler dos versículos 1 a 12. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta, pois nossa exortação não tem origem no erro, nem motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Pelo contrário, como homens aprovados por Deus, a ponto de nos ter sido confiado por Ele o Evangelho, não falamos para agradar a pessoas, mas a Deus, que prova os nossos corações. Vocês bem sabem, a nossa linguagem nunca foi de bajulação nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, tornamo-nos bondosos entre vocês como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem, pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Então a gente vê aqui um ministério aprovado. E algumas, a gente poderia chamar de algumas provas a que Paulo submete o seu próprio ministério, que demonstram essa aprovação. primeiro lugar, ele fala aqui das lutas enfrentadas, no versículo 1. Ele recapitula um pouco aqui a trajetória dele quando ele chegou no continente europeu, passando primeiramente por Filipos, onde o ministério dele trouxe grandes resultados, como a gente já comentou, com conversões, com uma igreja já se iniciando, lembra ali da casa de Lídia, uma grande repercussão ali. Mas tudo isso acabou também gerando uma grande confusão, grandes perseguições, acusações contra Paulo, contra Silas. Eles acabaram sendo açoitados, sendo presos, inclusive uma prisão que depois Paulo, ao se defender ali, disse: olha, essa prisão é totalmente ilegal, né? Então você tem aí todo um quadro em que Paulo, quando ele chega em Tessalônica, é isso que ele está procurando mostrar ali para o pessoal da igreja. Ele não está fazendo uma viagem como a gente vê muitas vezes hoje em dia, né, essas viagens missionárias tão agradáveis, né, com tantas coisas boas, né? Ah, que a cultura aqui é tão interessante, bota um cocar de índio na cabeça, né? Tanta coisa pitoresca, exótica e tal. Não, Paulo não está interessado em nada disso. Ele está debaixo de paulada, de ameaças de morte, é todo tipo de ameaça. Gente com ódio dele, com raiva dele, disposta a ir onde ele estivesse para contestar o seu ministério, para contestar a sua pregação. Tinha gente empenhada em destruí-lo, literalmente, né? E ele foi de cidade em cidade. Quando ele chega em Tessalônica, ele está dentro desse roteiro, não é diferente. O padrão se repetiu ali, como se repetiu nas demais cidades, né? Você vê que ele chega em Bereia, depois dali ele tem que partir para Atenas. Atenas teve toda aquela questão lá com os filósofos, depois ele chega em Corinto, de novo, mais problemas desse tipo. Em Éfeso não foi diferente. Lembra da história com a deusa dos Efésios e todo o transtorno que isso trouxe. Essa, como a gente sabe, foi a vida de Paulo, sempre maltratado, sempre ofendido de todas as maneiras possíveis, provocado de todas as formas. Ao contrário do que a gente vê muito hoje em dia, né, cristãos defendendo aí até mesmo coisas violentas, né, é um pouco estranho a gente imaginar o apóstolo Paulo andando com um bastão, por exemplo, né, com uma arma qualquer ali. Quando ele se defendeu na legalidade, procurou, quando era seu direito, né, procurou os tribunais, reivindicou a sua cidadania romana, como de fato ele tinha. Enfim, ele fez essas coisas, mas nunca você vai ver Paulo revidar ou maltratar alguém, ou reagir de forma hostil, ou qualquer esboço de desistência. Não, vou voltar lá para Tarso, vou para minha terra lá, vou para qualquer outro lugar, eu vou parar com essa história aqui, eu devo estar enganado, porque quanta gente tá dizendo que eu estou errado, isso que eu estou pregando é mentira, etc. Mas não, ele não desistia, ele tinha solidez no seu ministério, o ministério dele teve essa continuidade. Enfim, o que a gente pode dizer até aqui é que o ministério ele pode sim ser avaliado pelas lutas que ele enfrenta. Um ministério que não enfrenta lutas, que não enfrenta oposição, que não enfrenta dissabores, certamente ele está numa área de conforto aí, que a gente pode até questionar, não é mesmo? Porque o evangelho ele sempre vai trazer esse tipo de problemas, a gente pode dizer. Em segundo lugar, o que prova a autenticidade, a aprovação desse ministério que Paulo está colocando aqui, do seu ministério, é a coerência com o chamado. No versículo 2 ao 6, né, ele fala sobre isso, né? Ele fala de, aliás, desculpa, do 3 ao 6, né? Ele fala que a exortação dele não tem origem no erro, nem motivos impuros, nem teve intenção do engano, e por aí ele segue. O que Paulo tá dizendo nesse trechinho aqui é que ele é um apóstolo que recebeu um chamado. Aqui, quando é usada a palavra chamado aqui, para ser cumprido, ele usa o termo apóstolo no seu sentido técnico, né? No sentido específico de alguém que recebeu uma missão específica própria, e que ele deveria cumprir à risca. Ele tinha uma missão a cumprir. E como Paulo vê isso? Paulo vê isso como ele entra aqui, qualquer pessoa que entra numa bifurcação, né, onde você vê dois caminhos a seguir. Ou você agrada a Deus, ou você agrada aos homens. Claro que não está em vista aqui que você não vai agradar nunca a ninguém, todo mundo vai te xingar, você nunca vai ser bem quisto. Não é essa a ideia. A ideia aqui é que são dois caminhos diferentes. Qual é o objetivo? O que você tem em mente? Quem te avalia? E a quem você realmente agrada? Então, Paulo, ele mostra aqui que ele procurou agir em coerência com o seu chamado. O conteúdo da sua mensagem era um conteúdo verdadeiro. Ele diz que ele não militou no erro, ele não pregou o erro. O conteúdo daquilo que Paulo pregava não continha mentiras, não tinha distorções, não tinha acréscimos. Ele não pincelava partes da escritura para provar determinadas teorias ou teses, mas o que ele procurava pregar era o evangelho centrado na pessoa de Jesus Cristo, sua divindade absoluta, sua humanidade absoluta, na obra de Jesus Cristo, especialmente a sua morte e a sua ressurreição, tudo isso de acordo com as escrituras. Sempre demonstrando que Jesus Cristo é aquele de quem falam as Escrituras. Todo o ensino correto, ele deve proceder unicamente das Escrituras. Essa história de misturar Escritura com mais alguma coisa sempre vai trazer problemas. Paulo não usava esse sistema, não usava de nenhum artifício, não vendia filosofias, ele não trabalhava no sentido de propagar qualquer coisa assim. O evangelho ele é um pouco antipático, porque ele vai falar da condição humana, vai falar do pecado, vai falar que o homem precisa da graça e da misericórdia de Deus, e que o caminho da salvação é exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. Esse é o evangelho, é isso que Paulo pregava. O conteúdo dele, portanto, se baseava nisso e nem em qualquer erro. E a sua motivação era genuína, como ele diz aqui. Ele não tinha a intenção, não tinha a motivação de enganar as pessoas. Ah, eu vou pregar isso aqui, mas no fundo o que eu quero é alcançar outra coisa. Eu tenho uma segunda intenção aqui. Eu tenho algo por trás que eu não estou revelando. As palavras que Paulo usa no original aqui têm a ideia de alguém que está debaixo de um manto, como um disfarce, né? Eu estou aqui disfarçado de cristão, de pregador, de alguém que defende a verdade, mas no fundo o que eu quero é outra coisa. Eu quero captar aqui as pessoas para mim. Eu quero levá-las para onde eu quiser. Paulo diz que não. O que ele queria, de fato, era beneficiar as pessoas, edificar, trazer salvação, trazer transformação de vida. Um ministério pode sim ser avaliado pela coerência com o chamado que recebeu. Isso não vale apenas para os apóstolos, mas para qualquer ministério, especialmente o ministério dos líderes, dos pregadores. Tem que estar de acordo com aquilo que foi recebido. A glória tem que ser dada a Deus, a aprovação tem que ser dada por Deus, é Deus que tem que se agradar em última instância. Quando isso é corrompido, Paulo diz aqui: eu nunca busquei a aprovação dos homens, ou seja, ele não buscava nem aprovação e nem as recompensas, porque quem quer a aprovação dos homens quer a recompensa dos homens, seja ela fama, seja prestígio, seja lucro, quando se faz isso. E se faz isso como? Através de bajulação, fazendo sempre aquele afago, né, nas pessoas, procurando transmitir ali sempre uma excessiva simpatia. Simpatia é bom, afeto é bom, consideração, tudo isso é bom. Mas quando isso é corrompido, quando isso é distorcido, é muito ruim. E nem sempre as pessoas se dão conta disso. E as pessoas, especialmente, não vão se dar conta disso quando o que elas querem também é continuar no pecado, é continuar sem confrontação, é continuar levando as suas vidas pecaminosas, suas vidas sujas, sem Deus. E as mensagenzinhas só vêm para simplesmente mantê-las onde elas estão. Bom, além disso, a gente tem mais um ponto aqui, e aqui Paulo adota já aquela linguagem afetiva, ou seja, a dedicação maternal. Como é que uma mãe se dedica a um filho? É isso que Paulo procura ilustrar aqui. Uma mãe se dedica a um filho de forma amorosa, de forma intensa, de forma abnegada. E é o que Paulo está mostrando. Em primeiro lugar, ele fala dos seus direitos, né? Os direitos dele como apóstolo. Ele diz, olha, eu poderia reivindicar, poderia me basear nisso, poderia me apoiar nisso, nos meus direitos de apóstolo, esperar. É o que ele tá dizendo aqui, que ele podia esperar um sustento da igreja em termos financeiros. Ele tinha direito a isso. Ele não fala disso só aqui, em outras das suas cartas. Ele fala sobre isso, sobre esses direitos, não só dos apóstolos, mas dos demais líderes que viviam exclusivamente do ministério. Como é que alguém pode viver exclusivamente do ministério e não ser ajudado? Então é realmente complicado, e ele defende, até fazendo em algumas passagens um paralelo com o Antigo Testamento. Enfim, ele defende e sabe que esse é um direito. Porém, a escolha de Paulo é que, amorosamente, o que ele faz? Ele prefere trabalhar em duas frentes, para que ele, como ele diz aqui, não fosse pesado, não fosse um peso, para que os tessalonicenses não tivessem que se preocupar com o sustento dele, não tivessem que estipular qualquer coisa, qualquer ganho. A gente não tem mais detalhes aqui, por que seria um peso, etc. O fato é que a decisão dele, a escolha dele, a preferência dele é que é o mais importante. E assim, ele diz que ele se dedica ao trabalho. A gente deduz aqui que esse trabalho é o que é mencionado ali em Atos, né? Quando ele está, inclusive, em Corinto, que ele encontra ali com aquele casal, Priscila e Áquila, e eles se dedicam a fabricar tendas, né? Diz que é a profissão deles. Ou seja, Paulo é um artesão, alguém que trabalha ali, ele tem condições, tinha, né, de gerar uma renda trabalhando com as mãos. O que resultava no seguinte: na prática, Paulo trabalhava o tempo todo. Ou ele estava trabalhando pregando o evangelho, ou ele estava trabalhando fazendo as suas tendas e, eventualmente, vendendo essas tendas, aquilo que ele fabricava. De modo que, como ele diz aqui, ele chegou a um esgotamento físico de tanto fazer isso, né? Porque você tem que se preparar para ensinar, você tem que se dedicar ali às pessoas, você tem que se dedicar ao trabalho físico. Chegava no fim, isso acarretava esgotamento, como ele diz aqui. Mas não está se queixando, ele está dizendo, eu estava disposto até a dar a própria vida por vocês. Ou seja, a motivação dele, como ele já tinha dito, não é uma motivação errada, não é uma motivação enganosa, é uma motivação pura, uma motivação correta. Levou ele a fazer isso, amorosamente. E eles eram testemunhas de tudo isso. Em todo o tempo, Paulo diz, Deus é minha testemunha, vocês também são minhas testemunhas. E eles podiam observar isso. O ministério, ele pode ser avaliado pelo tipo de dedicação que há nele. Muita gente se dedica hoje, nos nossos dias, né, vamos trazer um pouco para a nossa realidade, de uma forma que a gente costuma chamar de profissional. Muitas vezes existe até um excesso de profissionalismo. As igrejas, muitas delas, se tornaram como empresas, né, com uma estrutura parecida com uma empresa, em todos os sentidos. Então, cumpre-se ali um roteiro, cumpre-se ali um horário, cumpre-se uma agenda, bate-se o cartão, como a gente dizia antigamente. Hoje em dia ninguém bate cartão, mas assinala-se ali a presença, cumpre-se uma agenda, e com isso recebe-se o devido salário no final do mês, eventualmente uma oferta, eventualmente isso ou aquilo, e vamos levando a vida. Isso é diferente de amor. Amor, onde há entrega, onde há muitas vezes escolhas difíceis, um outro tipo de comprometimento, né? O ministério, ele pode sim ser avaliado por esse tipo de dedicação. Finalmente, Paulo fala que outra prova dessa aprovação de um ministério é a autoridade. Autoridade, no caso aqui, paternal. Agora Paulo muda a figura de uma mãe para um pai. Veja, especificamente falando em termos bíblicos, e Paulo tinha uma mente bíblica, uma mente muito focada na sua cultura e tudo mais. Pensa aqui no primeiro século, pense em alguém que foi formado dentro do judaísmo, pense em alguém que tem um conceito bíblico de paternidade, aonde cabe ao pai realmente a direção do lar, a direção dos filhos, né? É nesse sentido que você nota que Paulo, ele se coloca como um pai aqui. E veja que ele fala aqui em termos de autoridade, mas perceba o seguinte: qual é a procedência da autoridade de Paulo? Pensa um pouquinho de acordo com o que a gente vê no texto, principalmente aí dos versículos 10 a 12. A procedência da autoridade de Paulo está no seu comportamento. O seu comportamento santo, justo e irrepreensível. Os tessalonicenses observaram a vida de Paulo. Isso é muito interessante porque muitas pessoas não conhecem os seus líderes nas suas igrejas. As pessoas conhecem alguém que se apresenta ali num determinado momento. Essa pessoa tem, como muitos têm, aí uma imagem pública. Alguns são muito conhecidos, eles estão na mídia, estão em todo lugar aí. Outros são conhecidos ali da sua comunidade. Mas que bom quando uma igreja, ela conhece os seus líderes, os seus pastores, aqueles que estão ali para serem realmente autoridade nas suas vidas. Que bom quando as pessoas convivem e sabem quem eles são. Paulo não está reivindicando aqui nenhum tipo de perfeição. A gente sabe disso. O que ele está dizendo é que não havia motivo para acusação. Ninguém podia acusar Paulo de ele ter motivações escusas, de ele estar trabalhando por ganância, de ele estar enganando as pessoas, de ele estar praticando atos imorais, de ele se aproveitar das pessoas de alguma maneira. E as pessoas sabiam disso. As pessoas podiam, os tessalonicenses que conviveram com ele, as pessoas a quem ele ministrava, podiam atestar isso. O que os seus opositores, o que os seus inimigos que não o conheciam falavam dele, a gente sabe exatamente quais eram os tipos de acusação e por que eles faziam isso. Mas o fato é que Paulo tinha esse bom comportamento e era daí que vinha a sua autoridade. E aí, como ele aplicava essa autoridade? Ele fala então que ele podia exortar as pessoas e consolar as pessoas. O ensino, o bom ensino, ele tem esse equilíbrio, né, podemos dizer. Ele, de um lado, ele leva as pessoas a serem confrontadas, a serem tocadas naquilo que elas precisam de mudança, precisam de transformação. O bom ensino, ele leva a isso, mas o bom ensino, ele traz conforto, ele traz esperança, ele traz encorajamento. E Paulo aqui menciona principalmente que esse encorajamento, ele vai na direção de uma vida digna, uma vida correta. Ele desejava que as pessoas não seguissem uma ideia, uma filosofia, fossem simpáticos a ele, Paulo, engrandecessem o grande Paulo, o grande líder Paulo, mas que elas se conformassem à vontade de Deus e de acordo com aquilo que ele reservou lá na frente, a sua glória. Que inclusive ele fala aqui no versículo 12, né? Exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Essa conformidade com Deus e com o seu chamado, essa coerência de vida que ele procurava viver dessa forma, se esforçava por isso, ele procurava dar esse bom exemplo, então ele conclamava as pessoas a viver dessa forma. Ele baseia sua autoridade na sua própria vida. Ele diz: olha, vocês sabem como eu vivo, como eu vivi entre vocês e como eu proclamei o Evangelho e de que forma eu fiz isso. O ministério pode ser avaliado pelo tipo de autoridade que ele possui. Tem ministérios que não têm autoridade nenhuma, zero. Às vezes até para não se comprometer, né? Não, não, não, eu não sou autoridade nenhuma e tal, porque a pessoa não quer também ser cobrada de nada. Outros ministérios, eles vão para um lado extremo, vão para o lado da tirania, onde a vontade do líder é o que importa, o seu estilo, o seu modelo eclesiástico, o tipo de igreja que ele afirma que tem que ser daquele jeito, né? Mas a verdadeira autoridade não procede de nada disso, né? É uma autoridade mais parecida com a autoridade de Jesus. E para sermos um pouco mais próximos aqui, né? Um pouco mais próximo de nós, que bom o exemplo do apóstolo Paulo, não só para os Tessalonicenses, mas que nós aqui do século XXI também. O que nós devemos fazer em vista disso? Eu penso que o texto ele nos leva a pensar que é nossa responsabilidade apoiar ministérios que sejam aprovados, aprovados segundo critérios bíblicos. Veja bem, não é segundo determinadas instituições, aquilo que se escreve muitas vezes ali que não fecha com as escrituras, mas segundo critérios bíblicos. As lutas que esse ministério enfrenta, a coerência com o chamado recebido, ou seja, se está a serviço da verdade, a serviço do Evangelho, a dedicação, é uma dedicação maternal, amorosa e autoridade, é uma autoridade paternal baseada no próprio comportamento. Então, é importante que tais ministérios, pessoas assim sejam apoiadas. Se elas ainda não exercem a autoridade que deveriam ter, elas devem ser alçadas, essas pessoas devem estar à frente. Por outro lado, não é por não sermos líderes que não devemos nos inspirar de forma nenhuma. Nós temos que desenvolver na nossa própria vida, independentemente do tamanho do nosso ministério, do alcance, da profundidade do nosso ministério, devemos desenvolver na nossa própria vida um ministério que seja baseado nessas lutas, que seja baseado nessa coerência, nessa dedicação e nesse tipo de autoridade. Que Deus nos ajude, que esse texto nos inspire a uma vida cristã consistente, que pensemos um pouquinho como é que os tessalonicenses receberam tudo isso, como é que eles reagiram, mas que nós tenhamos uma boa reação. Que Deus nos ajude nisso. Que Deus abençoe. Tenha uma boa semana.